Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Direção geral, Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 8 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Horário brasileiro de verão vai do dia 19 deste mês a 22 de fevereiro. Justiça do Rio nega habeas corpus a casal envolvido em crimes de aborto. Em 7 anos, lei seca reduz 45% o índice de motoristas que dirigem embriagados. Após uma semana de paralisação, bancários de todo o país voltam ao trabalho. Santa Catarina. Ataques revelam enfraquecimento de organizações criminosas. Polícia Federal pressiona deputados para votar a reestruturação da carreira. Brasil terá delegação especial em nova legislatura do Parlamento Europeu. Violentos combates são registrados em cidade síria sitiada pelo Estado Islâmico. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Quase todo o Sudeste tem sol forte, com calor e ar seco à tarde e temperatura amena à noite. Chove de forma rápida e isolada a partir da tarde na Serra da Mantiqueira. No Norte Fluminense, apesar da nebulosidade, não chove. Região Norte. As áreas de instabilidade enfraquecem no Norte. Quase toda a região tem sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde e início de noite. O Tocantins e o sudeste do Pará continuam com sol forte. Chove a qualquer hora no centro-oeste do Amazonas. Região Nordeste. Grande parte do Nordeste tem sol e algumas nuvens, mas que não provocam chuva. Pancadas de chuva ocorrem no litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, com chuva forte entre Salvador e Aracaju. Chove a partir da tarde apenas no norte do Maranhão. Previsões para a região sul. Frente fria se afasta do Rio Grande do Sul. O sol brilha forte em todo o sul. O ar esquenta e faz calor à tarde. Pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde e à noite no oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, não há condições para a formação de nuvens. Região Centro-Oeste. Quase toda a região tem sol forte, com calor e ar seco à tarde e temperatura amena à noite. Chove de forma rápida e isolada em algumas áreas da região Centro-Oeste. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Porque não... não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. O tempo passa, mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas de 1980 e 1990. 60 minutos com Marcelo Pacífico em Rock and Roll, aos domingos, 12 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Terceira colocada na corrida presidencial com 22 milhões e 100 mil votos, Marina Silva do PSB e a Rede Sustentabilidade elaboraram um conjunto de exigências programáticas para definir quem apoiará no segundo turno. Manutenção dos avanços socioeconômicos brasileiros, melhoria no debate político com o fim da reeleição e inclusão da tese da sustentabilidade na agenda de governo. Apesar de o anúncio oficial acontecer apenas no fim desta semana, a aproximação com o PSDB de Aécio Neves é cada vez mais concreta. Ontem foi a vez de os socialistas de Pernambuco indicarem uma tendência de aliança com os tucanos a partir de agora. A opinião da ala pernambucana do PSB é importante por duas razões. Além de ser o berço político de Eduardo, o governador eleito do estado, Paulo Câmara, teve a maior votação proporcional para um governo estadual em todo o Brasil. Pesará também nessa decisão as posições da viúva de Campos, Renata, e do prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Candidato a vice na chapa de Marina, Beto Albuquerque, que defende uma aliança com os tucanos, telefonou diversas vezes ontem para Renata para costurarem uma posição conjunta. Embora ainda não tenha ocorrido uma reunião formal do grupo, os sinais são cristalinos. O governador de Pernambuco, João Lira, divulgou nota afirmando que levará a proposta de apoio aos tucanos na reunião da Executiva Nacional do PSB, marcada para hoje em Brasília. A surpreendente ascensão de Aécio Neves nos últimos dias do processo eleitoral para a presidência da República o credencia para representar as forças de oposição no segundo turno do pleito presidencial, disse a nota. O horário brasileiro de verão 2014-2015 começa no dia 19 deste mês, quando os relógios serão adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida adotada para economizar energia no horário de maior consumo vai até o dia 22 de fevereiro do ano que vem. Pelo decreto que instituiu o horário de verão, a medida deve ser iniciada sempre no terceiro domingo de outubro e encerrada no terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente. Mas no ano em que houver coincidência com o domingo de carnaval, o fim do horário de verão deve ser no domingo seguinte. Como em 2015, o carnaval será no dia 17 de fevereiro. O horário de verão deverá acabar no dia 22 de fevereiro. O objetivo é evitar que, em meio a um feriado, alguns esqueçam de ajustar os relógios. O horário de verão é adotado sempre nesta época do ano para aproveitar melhor a luminosidade natural do dia e reduzir o consumo de energia, que cresce naturalmente por causa do calor e do aumento da produção industrial às vésperas do Natal. O desembargador Luiz Veiter, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o pedido de habeas corpus em favor de Mônica Gomes Teixeira e Marcelo Eduardo de Medeiros, presos pela suposta prática de crimes de aborto, homicídio qualificado, quadrilha e ocultação de cadáver. O casal é acusado de ter alugado a casa onde teria ocorrido o aborto de Jandira Madalena dos Santos Cruz, de 27 anos. Ela foi encontrada morta em Pedra de Guaratiba, zona oeste da capital fluminense, um mês após ter saído de casa com a intenção de interromper a gravidez. A decisão tem por base a investigação da polícia, que aponta Marcelo como a pessoa que alugava o imóvel para a realização dos abortos. Companheira de Marcelo, Mônica participava da quadrilha como recepcionista da clínica clandestina. Na decisão, o desembargador Sveiter disse que, ao contrário do que alega a defesa, o inquérito policial não se limita à elucidação do crime de aborto, mas principalmente ao de homicídio qualificado, delito considerado hediondo e associação criminosa. Além disso, resta clara a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar as investigações. Eis que deve ser preservada a integridade das testemunhas e colheita de provas, afirmou. 7 anos depois de aprovada a Lei Seca, pesquisa do Ministério da Saúde mostra que a frequência com que adultos dirigem depois de consumir álcool abusivamente caiu 45%. O índice passou de 2% em 2007 para 1,1% em 2013. O impacto da nova legislação foi mais forte entre os homens, onde a queda chegou a 47%, de 4% em 2007 para 2,1% em 2013. Já entre as mulheres, o percentual se manteve estável em 0,3%. Os dados são da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, que entrevistou 52.900 pessoas maiores de 18 anos no ano passado. No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de morte. Em 2012, 44.812 pessoas perderam a vida no trânsito. Para inibir o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir, em 2012, o governo federal sancionou e tornou mais rígida a Lei 12.760, de 1997, conhecida como Lei Seca. A medida autoriza o uso de testemunhos, exame clínico, imagens e vídeos como meios de provas para confirmar a embriaguez de motoristas. Quem for pego dirigindo embriagado ou que tenha usado outra substância psicoativa terá a Carteira Nacional de Habilitação recolhida e o veículo retido. O motorista está sujeito à multa no valor de R$ 1.915,40 e à suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, o valor da multa será o dobro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, as urnas do dia 5 deram um recado significativo e emblemático ao mesmo tempo. O desejo de mudanças venceu o medo. Quais as mudanças, mesmo que não precisas, são conhecidas. Não dá para dizer que não refletem o que aconteceu nas manifestações de junho do ano passado. O povo saiu às ruas não por causa de passe livre ou alguns centavos das passagens. Queria muito mais. Reformas políticas, sociais e éticas. Mais segurança, melhor saúde, educação, infraestrutura e, fundamentalmente, mais ética na política e na condução do dinheiro público. Em síntese, menos corrupção. A continuidade da falta de segurança e o aumento da violência, inclusive no seio do movimento, tirou o povo das ruas, deixando só mascarados e arruaceiros. E por debaixo dos panos, a corrupção correndo solta. Sem que os responsáveis, presidente da República, da Petrobras e até de setores da justiça, inclusive, soubessem de nada. Agora, com a delação premiada de Paulo Roberto Costa, que ainda não teve seus reflexos devidamente ampliados, e a do doleiro Youssef, que pode implodir o país, não deixa dúvidas. É preciso mudar. O que aí está, esgotou-se, faliu. O povo está fatigado. E por isso fez subir Marina e Aécio. Por ter maior sustentabilidade e organização, o Tucano assume o papel de representar o desejo manifesto das ruas. Nem mesmo a ameaça de que em eleição são capazes de fazer o diabo, não creio que assuste ou intimide uma população que acorda. Depois de 12 anos no poder, não há quem acredite que, diante de tudo o que aí está, a atual presidente, com os parceiros que possui, seja capaz de incutir confiança de que possa mudar. Mas, em se tratando de eleição, tudo é possível. As alianças estão se formando, com Marina, mesmo com condicionantes, apoiando Aécio. O PSB, depois do que traçou Eduardo Campos, segue seu rumo normal. Até porque seguir diferente seria distorcer um desejo que ficou claro. Meus caros ouvintes e leitores, até a principal nascente do São Francisco secou, cansada, quem sabe, de esperar a tal revitalização que não veio. Só não se esgota a insanidade de alguns, manifesta, por exemplo, pela do presidente da OAB Nacional, negando o registro a Joaquim Barbosa. Felizmente, o advogado militante está ficando isolado. Um ex-presidente da ordem afirmou que não se pode negar a lei com base em antipatias e prevê que o militante presidente pode passar vergonha, como certamente está passando o governador do Ceará quando afirma que desvio de dinheiro é natural e intrínseco ao serviço público. Por estas e outras que é preciso mudar, não só a política, mas também certos políticos, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes com os destaques internacionais. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à antena web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O diretor regional da Organização Mundial de Saúde, OMS, para a África, Luiz Sambo, afirmou ontem em Portugal que a epidemia de ebola está se espalhando mais depressa, mas admitiu a possibilidade de o problema ser controlado nos próximos 3 meses. A epidemia já afetou um total de 7.500 pessoas. É difícil fazer previsões, mas pensamos que nos próximos 90 dias possamos inverter a tendência da epidemia e eventualmente controlá-la. Mas são previsões. É muito difícil dar certezas ou estabelecer prazos com exatidão, disse Luiz Sambo. O responsável da Organização Mundial de Saúde para a África falava no Porto em conferência sobre a epidemia de ebola que atinge a África Ocidental e que já chegou à Europa e aos Estados Unidos. A ministra da Saúde espanhola, Ana Mato, convocou reunião de emergência com todos os responsáveis regionais de saúde para analisar a situação provocada pelo contágio com ebola de um auxiliar de enfermagem em Madrid. A nova legislatura do Parlamento Europeu, eleita em maio deste ano para o período 2014-2019, terá delegação especial para relações com o Brasil. O presidente e o vice-presidente da nova delegação serão eleitos na próxima segunda-feira. Ao todo, 44 delegações interparlamentares funcionam no Parlamento Europeu com a função de manter relações com países que não fazem parte da União Europeia. Do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, apenas o Brasil não contava até agora com uma delegação específica na Casa Legislativa. A delegação é composta por 14 membros e 14 suplentes. O deputado português Paulo Rangel, do Partido Social Democrata, é um dos mais cotados para ocupar a presidência. Em entrevista, ele explicou que o objetivo da delegação é, em primeiro lugar, acompanhar a parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil, conduzida atualmente pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu. A capital de Níger, Niamey, recebe nesta terça-feira uma reunião de cúpula regional para analisar a luta contra o grupo islamita armado Boko Haram, cuja expansão constitui um fato de instabilidade para os vizinhos da Nigéria. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no final de setembro, o presidente nigeriano Mahamadou Issoufou pediu mais cooperação em nível regional e internacional para enfrentar a ameaça. É com esta perspectiva que os chefes de Estado e do governo de Camarões, Níger, Nigéria, Cadi e Beni se reunirão em Niamey, anunciou então. As presenças dos presidentes Goodluck Jonathan, da Nigéria, Idris Deby, do Chad, e Thomas Boni Yayi, de Benin, foi confirmada pela assessoria dos respectivos países. Níger, Nigéria, Camarões e Cadi se reúnem regularmente para falar de cooperação contra o Boko Haram, que controla um vasto território no nordeste da Nigéria. Ao menos 8 supostos insurgentes foram mortos nesta terça-feira por tiros de um drone americano contra um acampamento em uma região tribal do Paquistão, elevando a 21 o número de mortos em 3 ataques em 3 dias, disseram as autoridades. O primeiro ataque teve como alvo uma casa no distrito de Shawau, no Waziristão do Sul, uma região tribal na fronteira com o Afeganistão, que é considerada reduto de insurgentes do Talibã. Um drone americano disparou 3 mísseis contra uma casa, matando 5 militantes, declarou uma autoridade da segurança. O segundo ataque teve como alvo uma outra casa na região de Dattakel, no Waziristão do Norte, onde o exército paquistanês trava uma grande ofensiva desde junho. O avião disparou 2 mísseis, matando 3 pessoas e ferindo 5. Eles eram uzbeques, informou um oficial da segurança. Outros ataques aéreos na mesma área, na segunda-feira, mataram 8 pessoas, enquanto outro ataque no dia anterior matou 5 militantes, segundo as autoridades. Os ataques estão se tornando mais numerosos. Eles parecem atingir objetivos muito importantes, considerou o analista e ex-general reformado Talat Massoud. Apesar da forte resistência dos combatentes curdos, a tomada da cidade síria de Kobani pelos extremistas do Estado Islâmico parece inevitável, devido às decisões estratégicas da coalizão internacional e à hesitação da Turquia, segundo especialistas. Os ataques do Estado Islâmico estão sendo acompanhados com apreensão em todo o mundo, através das imagens captadas por redes de televisão do outro lado da fronteira, em território turco, que evidenciam a ineficácia dos bombardeios dos Estados Unidos e de seus aliados. Já é tarde para salvar Kobani. Este avanço do Estado Islâmico prova que a campanha de ataques da coalizão não alcançou seu objetivo de destruir a capacidade de organização militar da organização, explica Mário Abu Zeid, analista do Centro Americano Carnegie, em Beirute. Os jihadistas, conscientes da atenção mundial, logo exibiram a bandeira negra do Estado Islâmico em uma colina no leste da cidade, desta conhecida também por seu nome árabe, Ain al-Arab, sem que tivesse qualquer resposta aérea. Todos os especialistas militares concordam que os ataques aéreos não são suficientes, independentemente do poder de fogo, e os ocidentais parecem ter abandonado à própria sorte uma cidade que é símbolo de resistência aos jihadistas. Quando se utiliza cobertura aérea, é preciso poder identificar claramente os combatentes para não haver disparos contra nossos amigos e contra a população. Nos arredores de Kobani existe este problema, comenta Jean-Claude Allardy, diretor de pesquisas do Instituto de Relações Internacionais e Estratégias em Paris. Um Cristo sem barba, de cabelos curtos e vestindo uma túnica. Gravada em um prato de vidro do século IV, esta atípica apresentação, uma das mais antigas do cristianismo, foi descoberta por uma equipe de arqueólogos na Espanha. Durante 3 anos, os cientistas foram encontrando pequenos fragmentos de vidro sobre as ruínas de um prédio dedicado ao culto religioso na jazida arqueológica da antiga cidade ibero-romana de Cástulo, no sul da Espanha. Mas foi em julho quando foram encontrados alguns fragmentos que, por seu tamanho e pelos desenhos que continham, permitiram reconhecer que se tratava de um documento arqueológico excepcional, explicou a agência AFP, o chefe do projeto, Marcelo Castro. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes, com os últimos destaques. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de Argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O recurso apresentado pela defesa do deputado André Vargas, sem partido do Paraná, deve ser analisado nesta quarta-feira pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O colegiado marcou uma reunião para amanhã desta quarta-feira, quando analisará o parecer do relator, deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, que rejeitou o pedido dos advogados de Vargas. Investigado por manter relações com o doleiro Alberto Youssef e por intermediar com o Ministério da Saúde contratos em favor do laboratório Labogen de Youssef, o parlamentar teve pedido de cassação de mandato aprovado pelo Conselho de Ética em agosto deste ano. O relatório de Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, recomendando a punição, foi aprovado por unanimidade dos deputados da CCJ. No mesmo dia, o advogado Michel Saliba anunciou que apresentaria o recurso, alegando que houve cerceamento de defesa do acusado. No documento entregue à comissão, Saliba e outros advogados que defendem Vargas argumentaram que a investigação foi concluída antecipadamente e que não houve acesso às cópias do processo e que no dia da votação, para acelerar o resultado e garantir o quórum mínimo de 11 parlamentares, foram convocados deputados que não integram o colegiado. Homens da Força Nacional de Segurança começaram nesta terça-feira a atuar no estado de Santa Catarina, onde já foram registrados desde o final do mês passado 94 atentados a ônibus, viaturas policiais, escolas, prédios públicos e casas de agentes de segurança. A força fará operações nas estradas federais que cortam o estado, principalmente na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e Paraná. A medida visa coibir a entrada de armas e drogas no estado e prender suspeitos de participação nos atentados. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, na segunda-feira, no dia 6, à noite, foram registrados 4 atentados. Os órgãos de segurança do estado suspeitam que a ordem para os ataques estejam partindo de dentro dos presídios, onde atuam facções criminosas. Na cidade de Navegantes, bandidos atearam fogo às salas de aula de duas escolas. Já em Joinville, moradores conseguiram impedir o ataque a um ônibus. Em Blumenau, bandidos incendiaram um coletivo. Pela terceira vez desde 2010, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, prorrogou o prazo de proibição de entrada e permanência de não-índios na terra indígena Piripicura, nos municípios de Colniza e Rondolândia, na região noroeste de Mato Grosso. Na área de aproximadamente 242,5 hectares, supostamente vivem os dois últimos membros de uma etnia isolada, os Piripicuras. Um hectare corresponde às medidas de um campo de futebol oficial. Implementada pela primeira vez em 2008, a restrição é para proteger os indígenas Ticu e Mondei do contato com grupos sociais que possam lhes transmitir doenças. Durante a proibição, apenas pessoas autorizadas pela Coordenação Geral de Índios Isolados e recém-contactados da FUNAI poderão ingressar e locomover-se ou permanecer na área. O primeiro contato com os Piripicuras, como são chamados por outras etnias indígenas da região, ocorreu durante os anos de 1980. Há registros de que, à época, ao menos 20 indivíduos da etnia viviam juntos. Para proteger o território e estudar o grupo, o governo federal decidiu controlar o acesso. Os Piripicuras falam tupi-kawaíbe. Suas expressões e particularidades vocabulares são sistematizadas. Considerado um dos estados cruciais para o resultado positivo obtido por Aécio Neves, do PSDB, no último domingo, colaborando para a sua ida ao segundo turno, São Paulo será um dos focos da campanha do PT para conseguir a reeleição de Dilma Rousseff. E para isso, o partido conta com uma arma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula deve realizar uma reunião com dirigentes de todas as cidades do estado, além de deputados federais, estaduais, senadores e outros nomes que possam ajudar a puxar votos para Dilma. O ex-presidente deve distribuir uma bronca aos correligionários, tentando animar os militantes a irem para as ruas de São Paulo para atingir o objetivo. Vale destacar que não só Aécio venceu no estado, como o governo é do PSDB nos últimos 20 anos. No estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi reeleito governador, enquanto o candidato do PT, Alexandre Padilha, ficou apenas na terceira colocação, atrás de Paulo Scaffi, do PMDB. Mais votado do Rio para a Câmara dos Deputados, com 464.572 votos, Jair Bolsonaro, do PP, já faz planos para 2018, quando pretende se lançar candidato à presidência da República. Nesta terça-feira, ele voltou a criticar o governo federal e a postulante à reeleição Dilma Rousseff, do PT. Reiterou suas posições sobre temas polêmicos, como o Plano Nacional de Cidadania e Direitos Humanos, LGBT, e fez ataques à Comissão da Verdade. Quanto à intenção de concorrer ao Palácio do Planalto, afirmou que, terminadas estas eleições, Inicia as articulações para daqui a 4 anos. Vou dar uma de político tradicional. O povo está pedindo. Fiz muita campanha em São Paulo com meu filho Eduardo Bolsonaro, do PSC, eleito deputado federal pelo estado. Lá também houve isso. Quero ser uma das opções de 2018, a direita mostrando a sua cara. Estarei na contramão de tudo que está aí, afirma Bolsonaro. O resultado da eleição presidencial mostra que a disputa em alguns estados pode ser fundamental para o candidato do PSDB, Aécio Neves, limar a vantagem de 8 milhões de votos da presidente Dilma Rousseff, do PT, ainda mais se o Tucano conseguir o apoio pessoal de Marina Silva, do PSB. Já a presidente Dilma Rousseff, que teve um desempenho bem inferior ao de 2010, quando recebeu mais de 47 milhões de votos no primeiro turno, vai enfrentar cenários adversos nessas disputas estaduais e não trabalha com a hipótese de ter o apoio de Marina, que teve mais de 22 milhões de votos no domingo. Um pouco antes da eleição, o ministro do governo disse a Reuters que Dilma queria ter uma vantagem de pelo menos 10 pontos percentuais no primeiro turno. Essa diferença ficou em 8,1 pontos percentuais. O resultado mais surpreendente do domingo foi a imensa vantagem construída por Aécio em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, onde conquistou mais de 10,1 milhões de votos, superando em 4 milhões os obtidos pela petista. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.